fações de segundos vai invadindo minha mente repleta de neura, tão cheia de má intenção. Alucinação, viagem louca só pra relaxar, se pá. E de me dar a medo tá com o passado errado que está acertado dentro. Pensamento vem me dando motivos pra encostar o dedo no molde do gatilho e descarregar. Esse bagulho inimigo que está tão agredindo o perigo em minha vida, família, meu lar. O lado pede break, safado é mato. Me vejo, sou olho gordo, estou pronto pro sucesso. Sujo plano, pois eu jogo o jogo por tempo. Pensamento é hoje desado, não se fica embaçado. Meu respeito não foi enrolado na seta, muito menos comprado por um copo de brecha. Nem com mina, taqueira que dá você ter trocado rolê de carro pelo bairro. Não me parece viável, carreira de boss tirada no prato, consumido em companhia de várias traíras, cheio de falsidade e mentira. Sofrendo com tapinha, causando um clima sem graça, desagradável. O abraço, o aperto de mão, você faz a quente corre, se não compra. Arranca força, o dente da sua boca, se der mais que espaço. Grita no chão, arrotado, vista fit a fit com a real vida louca da terceira. Tem uma vida, eu sou ativo, hoje honestamente um rap aqui é com certo gatilho. Vivendo na neura, sou vivendo aonde muitos amigos se assemelham. Vários exemplos dados são sempre os errados que os manos se espelham. Visto quem tá na teia, não se importam com sua opinião. Loucos de bom coração, se tornam ladrão diante da ocasião. Vivendo na neura, sou vivendo aonde muitos amigos se assemelham. Vários exemplos dados são sempre os errados que os manos se espelham. Visto quem tá na teia, não se importam com sua opinião. Loucos de bom coração, se tornam ladrão diante da ocasião. Quando a razão vai embora, entra em cena paranoia, velho. História onde rio, tu chora, me reta saber qual emoção eu terei agora. Posso ser o carrasco de alguém, ou quem sabe uma vítima também. Isso fica a critério de quem é questão, vai além. Minha mente em xeque, estado de teste, um prato cheio pra moldar. Reta saber se o destino é fazer a seguir uma tendência boa ou má. Nessas horas melhor tem um break, um boca amante, um anti-estresse. Uma nova porta pro enquete, alguém que me conteste. Pra saber se isso me acumula de tantas rebotas, de tantas perguntas e poucas respostas. Uma bala sem um remetente, um cadáver de gente composto na fossa. A busca é cessante por um mundo melhor, transforme alguém bem pior. Bem pior e com ego maior, que rolo que mata sem dó. Então aqui estou, uma parte da loucura total. Sou mais um marginal, sou capaz de jornal. Alguém que se deu bem ou se deu mal. Já passou do momento de eu colocar nessa revolta uma tranca e formar com o tiro da banca junto com um coach. Vivendo na neura, sobrevivendo aonde muitos amigos se assemelham. Vários exemplos dados são sempre os errados que os manos se espelham. Visto quem tá na teia, não se importam com sua opinião. Loucos de bom coração, se tornam ladrão diante da ocasião. Vivendo na neura, sobrevivendo aonde muitos amigos se assemelham. Vários exemplos dados são sempre os errados que os manos se espelham. Visto quem tá na teia, não se importam com sua opinião. Loucos de bom coração, se tornam ladrão diante da ocasião. Vivendo na neura, disfarçando a real numa vida de zoeira. Regada a muita maconha, bebida vadia, zê, muita poeira. Descendo a ladeira na pista, alta velocidade perante a neurose do dia a dia, em busca da felicidade. Fazendo minha arte junto com o último ato Spike, ei. Baixada Santista, roca, filas, produça, aperte o play. Entendo os manos que se revoltam, os que se rebelam. Não falo de embalos, otários que as cuecas só melam. Verdadeiros se revelam com tempo, não tinham tempo pra hoje. Fazem acontecer por merecer e não ficam de pose. Eu sou o coach, São Vicente, minha Siri. Da ponte pra lá e pra cá, facilmente aqui a droga se adquire. Mire no alvo e atire pá, pra matar. Se tiver disposto, sem um puto no bolso, sai pra catar. Peço que me entenda, não queria ver meus manos do crime. Só que imagine como foi parar com sequerinha, vaga detido. Vivendo na neura, sobrevivendo aonde muitos amigos se assemelham. Vários exemplos dados são sempre os errados que os manos se espelham. Visto quem tá na teia, não se importam com sua opinião. Loucos de bom coração, se tornam ladrão diante da ocasião. Vivendo na neura, sobrevivendo aonde muitos amigos se assemelham. Vários exemplos dados são sempre os errados que os manos se espelham. Visto quem tá na teia, não se importam com sua opinião. Loucos de bom coração, se tornam ladrão diante da ocasião.